Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu não sei porquê eu fiz isso, mas assisti até a terceira temporada. Aqui é Carlos Voltor e eu queria ter o poder pra conseguir melhorar a série. Aqui é o Tucano e cadê o JP? Maldito. Cadê? Que falou que eu tava chutando, mano. Aqui é o Fábio Yabu e eu nunca gostei de Heroes. Nunca. Ah, que ótimo. Aqui é o Azaghal e eu nunca gostei do Fábio Yabu. Estamos juntos aqui, depois de pensar muito se deveríamos fazer este Nerdcast. Eu não tinha dúvida não, cara. Quando eu terminei a terceira temporada... Porque a segunda foi meio esquisita, né? Mas quando eu terminei a terceira, eu falei, nós temos que gravar e acabar com essa série. Né? A gente tem que impedir o mais rápido possível as pessoas de continuarem assistindo essa bosta. Pois é, então essa série não é patrocinada. Não, essa série acaba aqui. Os nerds pediram pra caramba pra gente gravar de Heroes, falando, vocês não gravaram a segunda temporada de Heroes? Como assim? Vamos fazer aqui um episódio condensado de segunda e terceira temporada de Heroes. E seja o que Deus quiser, vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Recadinhos da paróquia da semana, Azaghal. Promoção Declare Seu Amor ao Jovem Nerd. Sim. Nós colocamos os três finalistas em votação. Eles mandaram vídeos do YouTube, né? Isso. E a Elizabeth Gonçalves ficou pagando mico na rua falando pros gringos em Londres falarem eu amo o Jovem Nerd. O Felipe Queiroz fez um clipezinho com as meninas... Fraco. Mas, eu achei fraco. Agora meninas... eu posso falar que não influencia mais ninguém. Não, mas as meninas se pintaram. Mas e fraco. Todo um trabalho. Fraco, fraco. Mas ficou bonitinho o clipe. Ah, não. Se tivesse lá de biquíni, aí talvez tivesse algum apelo maior. E o Thiago Mosquito, que foi um fã que grudou na gente lá na Campus Party, né? E ele acabou dizendo que ia cortar o cabelo por amor ao Jovem Nerd e o Azaghal foi lá e, pô, por que não, né? Ah, esse cara falou comigo, cara. Só precisa falar uma vez. Bom, e aí a gente colocou em votação para os nerds decidirem quem ia ganhar. E atenção, o grande vencedor... Thiago Mosquito com 44% dos votos, Azaghal! Oh, perdeu a cabeleira, mas ganhou um bat-pod. Exatamente. Da Warner Home Video, oferecimento exclusivo. Muito obrigado a todos que mandaram suas declarações de amor ao Jovem Nerd e participaram, né, Azaghal? Exato. Próximo recado, Ig Shopping, Azaghal. Sim, agora sim. Agora podemos falar. Estamos há algum tempo atualizando o blog de tecnologia do Ig Shopping, que é a forma que eles tiveram para humanizar essa ferramenta de comparação de preços e busca. Colocaram a gente na frente desse blog. Nós, na verdade, usurpamos o lugar do Nick Ellen. Que horror. Ele puxou o tapete. Lá, puxamos o tapete dele, claro. Ele é um nice guy, né, cara? Ele não vai fazer nada não, mesmo. Não, não vai, não, não, olha. Não puxamos nada o tapete. Nós substituímos o Nick Ellis, um trabalho difícil pra caramba. Pois é, mas o Nick Ellis tem o seu próprio blog, exato. Digital Drops, que é ótimo. Sim. Agora o blog do Ig Shopping parece realmente um blog. Tem comentários, tem RSS, você pode assinar. Tem, pô, links permanentes, né? Links permanentes. O Thier falou, caraca, cara, a gente era tão pobre, né? Tinha tão pouca coisa que com um real a gente acha que vai dominar o mundo, né? Então não deixe de acessar e marcar aí no seu favorito se você quer ver a Lotone e a Azaghal em uma outra editoria diária. igshop.ig.com.br/bitblog, este é o nome do blog. Isso, mudou de blog de tecnologia do Ig Shopping para só bitblog. Bitblog. Por que não? Ainda falando de nós, nesse momento egotrip. Olha só. O Jovem Nerd, desde o ano passado... Jovem Nerd, quando eu falo, é a entidade. Vem trabalhando... Tu vai falar já? Vou falar. Pode falar? Foi autorizado. Foi autorizado? Foi autorizado. Ih, caraca, meu Deus. Calma aí. Tem que mudar a música, peraí. Jovem Nerd agora presta serviços para uma multinacional. Vai, vai. pariu, Azaghal! Nós dois, esses dois nerds que não eram ninguém há alguns anos atrás. Ninguém, nada. E nothing. Hoje são um fenômeno da Campus Party. Da Campus Party? Pô, a gente vai ter mais foto que as coelhinhas, cara. Nós estamos prestando consultoria, olha essa. Olha só. Nós estamos prestando consultoria, eu gostei, repeti. Para uma multinacional, cara. Olha só, cara, como é que você conseguiu enganar uma multinacional? Nós somos consultores na área de tecnologia. Isso é. Da TW Group. Olha só. A Tooling Worldwide Group. Olha só, com sede aqui em Curitiba. A empresa, né, tem um capital 100% nacional, mas ela tem operações no mundo inteiro, cara. Cara, sensacional. Europa, América do Sul, Ásia. Tá espalhado, cara. Eu te pergunto, o que, que o nerd que está ouvindo deve esperar disso? Assim? E daí, eu com isso? É, vocês nada. Nós que nos demos bem. Mas a questão é, nós somos uma ferramenta dessa multinacional para conhecer o público. Eles têm uma porrada de projetos secretos. É. Nós assinamos vários termos de confidencialidade. Olha. Então, se não podemos abrir a boca. Não. Mas vários projetos, concursos, coisas legais que vão acontecer. Isso. É, envolvendo tecnologia e a empresa, cara, é do caralho. Nós fomos numa festa de fim de ano já. Já ganhamos dois perus de Natal. Porra, foi uma festa do caralho, cara. Eu nunca tinha ganhado nada de Natal de uma empresa. Eu trabalhei anos no motel e nunca levei nada. E isso é porque eu não quero dar mancada, senão eu teria falado que nunca levei porra nenhuma. Ah, puta. Ai, meu Deus. Mas é isso, então, se um dia vocês ouvirem, lerem no jornal que o Jovem Nerd presta consultoria de tecnologia para a TW Group, não se espantem, vocês já sabem. É verdade, está sabendo aqui por nós. E podem espalhar que nós somos fodas pra caralho. Escroto. Nós devemos tudo isso ao nosso amigo Paulo Bombonatti. O Bill Murray. Que é a cara do Bill Murray. Muito obrigado, meu querido. Um abraço no coração. Puta merda. Rafael Oliveira de Castro Alves, São José dos Campos, São Paulo. Fiquei extremamente surpreso e feliz ao me deparar com o tema do Nerdcast dessa semana, sobre a profissão de aeronauta. Trabalho com certificação de aeronaves na ANAC. Olha só, que coisa merda, específica. Né, cara, né? Vejam o nosso público como é, né? Não é o público? Quer dizer, um avião chega e se ele não um passar carimbo por e fala ok. Pô. Exatamente, foda. Já havia imaginado o Nerdcast sobre aviação civil, mas achava extremamente improvável. Como sempre, vocês se superaram e fizeram um ótimo Nerdcast, seja para leigos como para quem trabalha na área. Nós recebemos também um e-mail, sabe de quem? De um cara que trabalha na torre de controle, controlador de voo. Ah, é? É, ele ficou puto que a gente não falou dos controladores de voo. Porra! Um dia a gente faz profissão controlador. Ou não. Apesar do enfoque do programa ter sido na parte operacional, que é o que o público tem contato, achei que valia ter comentado um pouco sobre aviões em si e este fabricante, principalmente a Embraer. Isso é porque você trabalha com isso, mas tudo bem. Mas a Embraer é mega, mega boga. Sim, não deixa de ser. As pessoas não têm noção do que é esta empresa. É a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Olha só. Um centro de excelência tecnológica no meio de nosso país que investe tão pouco em pesquisa e desenvolvimento. Muito bom. Produz jatos comerciais para até 110 passageiros que não ficam devendo nada em tecnologia a Boeing, Airbus ou Gulfstream. Muito bom, cara. Não, eu achei que valia a pena ler o e-mail dele pra falar da nossa Embraer, que é realmente espetacular. Aí ele diz aqui, naveguem no site da Embraer, whatever. Tá ali, cliquem no link, embraer.com. Já vai pra Embraer. Por que não? É bom? É nosso? Se eles ouvirem, ficarem felizes e falar, vocês não querem fretar um jatinho aqui? Ah, boa! É, a pessoa, amizade prestar consultoria pra Embraer. Você nunca sabe, cara. Quem começa com uma consultoria, pega um monte em seguida. É verdade. Puta merda, consultor. Cara, quero ver aqueles caras do colégio que chamavam de loser agora. Ah, pois é. Eu vou ligar lá pro cara do marketing de rede também. Leonardo Labtag, 20 anos, Curitiba, Paraná. Minha cabeça explodiu na sexta-feira quando eu vi o tema do Nerdcast, minha profissão. Foi um Nerdcast brilhante. Dessa vez você acertar a mão no especialista. O comandante Júnior falou com muita propriedade do assunto. Algumas vezes eu pensei que estava num congresso de segurança de voo. Olha que merda. Caraca. Só que queria dar algumas informações pro pessoal que ficou curioso. Para obter a formação de piloto, é preciso procurar uma escola de aviação privada ou os aeroclubes. Certo. Os futuros pilotos terão que fazer cursos teóricos e, ao final, provas junto à ANAC. Exames para obter a carteira de saúde necessária para todo aviador. Certo. Intercalado com os cursos e as provas, vem as aulas práticas, que, como citaram, é a parte que dói no bolso. Mas quem voa e gosta não consegue parar nunca mais, mesmo sem dinheiro. Eu, por exemplo, sou piloto aluno do Aeroclube do Paraná e moro dentro da instituição para economizar em moradia. Olha só. Caraca, né? Que maneiro, cara? Né, cara? Dá pra fazer isso? Poder... Você quer morar lá no aeroclube? E poder passar o dia inteiro perto dessas máquinas voadoras que fazem a nossa alegria de voar. Alexandre e Azaghal. Lá vem. Todos não... estão... O que é? Todos estão convidados para conhecer melhor a formação de um aviador e voar conosco. Olha aí, Azaghal. É, mas esse é o meu medo. Vamos lá no aeroclube. É, tu sabe, esse convite é aquele que sai no jornal no dia seguinte. Ai, mano, motor do Aeroclube do Paraná. Morrem consultores da TW Group. Olha só que vergonha, cara. Olha só, você falou que esse hobby de milionário fosse colecionar carros de filmes. Uhum. Eu quero aprender a voar. Eu quero... Meu, então, tu vai lá falar. O meu com... hobby de milionário vai ser esse. Tu vai lá falar com o Leonardo, pede pra segurar no manche dele. Edgar Biasotto, 26 anos, São Paulo. Há alguns anos estava em voo de São Paulo para Vitória. Ah, isso é legal, né? Tem uma dramaticidade nesse tem. Livro. Pode botar até uma música assim meio... É bom. Né? Aperta o cinto pelo sumiu. Vamos criar o clima aqui. Estava voando pela já extinta e falida BRA. Olha, BRA. Boa, saudosa BRA, que eu nunca meti meus pés dentro. E nunca vou meter, cara. Pois bem, ele continua. O avião decolou enquanto ganhava altitude. De repente, a aeronave começa a fazer um barulho muito alto. Olha só. Diferente do normal. E começa a balançar de uma maneira extremamente anormal. Meu Deus. Nessa hora, já reparei que alguma coisa estava errada. Logo após, algumas pessoas relataram ter visto fogo em uma das turbinas. Meu Deus, cara, olha aqui o que a gente falou. Você sabe que a gente, há pouco tempo, veio de São Paulo e tal. E aí tem uns aviões que fazem um barulho escroto na decolagem. Na decolagem, dura uns 3 minutos. Parece que tem um catavento gigante em cima. Queria saber escroto, que é isso. Cara, escroto. Por que esse barulho? Não sei, cara. Ele ganha velocidade e começa a fazer esse barulho insuportável. Yeah. Não sei se tem alguma coisa solta lá em cima, tá vibrando. Não tem. Por favor, alguém... Mas eu te falar, quando eu fui do Rio pra São Paulo, eu achei que o avião ia se espatifar, cara. A primeira vez que eu vi, eu também fiquei preocupado. Porque o avião começou a subir. E aí, tava na janela em cima da asa. Eu não sei se era o ângulo que eu tava, mas parecia que o avião não tava fazendo nada. Tava simplesmente parado, esperando, sabe, quando você chega no topo da subida pra cair? O stall. É, parecia que ia dar um stall a qualquer momento. E eu descobri que eu não tenho medo de morrer nenhum. Nessa hora. Porque eu falei, porra, o avião vai cair, eu tô aqui, não posso fazer nada. Foda-se. Mas aí ele ficou lá um tempão fazendo essa curva desgraçada, esse ângulo maldito, e depois acertou e estamos aqui até hoje. Aí ele continua aqui com a história da turbina pegando fogo. O pânico já começou a se instaurar. Meu Deus. E fiquei de olho no aviso de apertar os cintos para ver se ele apagava. Pois disse que quando ele apaga, logo após a decolagem, é que tá tudo bem. Eu também faço isso. Eu só fico tranquilo assim, né? Quando apaga o sinalzinho. É, que aí fala, pô, decolou tranquilo, não vai explodir nenhum pouco de gasolina, nada disso. Ah, tá bom. O problema é que tal sinal não se apagava nunca. E o avião continuava a balançar muito. Era algo muito pior do que uma turbulência. Caraca. Puta merda. Para piorar, olhando pela janela, vi que a cidade de São Paulo não saía de baixo. Era mais ou menos como se estivéssemos voando em círculos. Olha aí. E o pânico só aumentava. Meu Deus. A aeromoça, que deveria estar mais calma, estava desesperada. Aí fudeu, cara. Aí fudeu. Andando de um lado para o outro, o que já é um absurdo, meu avião sacudindo, toda mulher passeando. Até que o comandante, pelo alto-falante, avisa que tivemos um problema com a turbina, provocado provavelmente por uma colisão com um urubu. Caraca, toma essa, cara. Até aí, tudo bem. Mas a aeromoça, que deveria acalmar os passageiros, começa a gritar no alto-falante, dizendo aos prantos: eu sei que vocês têm família, mas eu também tenho. Vamos rezar para que tudo dê certo. Caraca. Isso é procedimento padrão? É da padrão da BRA, né, cara? E a mulher corria de um lado pro outro. O comandante, que acha ter gostado da brincadeira de assustar ainda mais os passageiros, diz: senhores passageiros, vamos demorar mais uns minutos para pousar, pois estamos com um tanque cheio de combustível e o risco de explosão. grande. Que é isso? Após mais uns minutos, conseguimos pousar em segurança. E enquanto esperávamos uma outra aeronave, nem fudendo. Cara, se eu passo uma situação dessas na BRA, sabe lá Deus por que eu estaria voando na BRA. Mas se eu passo uma situação dessas, eu não pego outro voo da mesma companhia. Ah, é. Nunca mais. Ainda mais depois do final aqui, que ele fala. Um dos funcionários da empresa aparece com uma máquina fotográfica mostrando as fotos da fuselagem. E pasmem, não foi só um urubu, e sim dois urubus. Nossa, na mano. Turbina direita do avião. Puta merda. Quando embarcamos novamente, os tripulantes ainda fizeram piadinha. Caraca. Dizendo que poderia ter sido pior. Poderia ter sido um urubu em cada turbina. Olha só. Piadinha de pariu, né, cara? Mas, gente, voar ainda é muito. Não, eu, agora como consultor internacional, o que eu faço é voar, meu filho. Já relaxou, já, né? Porra, vambora. Vou resumir rapidamente a segunda e terceira temporada. Uma merda foda. Os caras perderam a mão, tipo, deixaram um retardado escrever a série, cara. Vamos lembrar aqui que na primeira temporada a gente tava super empolgado. Não, eu gostei, mas falei que o final foi uma bosta, final, que poderia ter sido muito melhor. De fato, de fato. O Nakatomi Plaza, né? É, exato. Aquilo ali foi o prelúdio do fim, cara. Exatamente, a gente não sabia, né? E aí continuou. Não, assim. E aí veio a greve dos roteiristas, né? Que piorou ainda mais a situação, né? Ficaram sem roteiristas e botaram o quê? Atendente do McDonald's pra escrever. Eu acho que atendente do McDonald's escreve melhor que isso. Deve ter sido os próprios produtores que começaram a escrever. Ai, cara. Eu não sei realmente o que aconteceu, mas a série degringolou. Sabe o que parece que aconteceu? Ah. Parece que na primeira temporada, o argumento da série, o roteiro, foi escrito por uma pessoa que realmente gostava de quadrinhos. Aham. E aí, da segunda temporada em diante, ou no final da primeira temporada em diante, foi escrito por uma pessoa que nunca leu quadrinhos na vida. Ou é, alguém contou, não, né? Olha, tem essa história Watchmen, tem essa história. É, aí o cara, caraca, genial, vou botar isso na minha série. Olha, eu acho que tá chegando perto de Mutantes, cara. E o Fábio Abu é um grande fã de Mutantes, ele pode dizer. O Tim Green, que é o produtor, né? Durante a primeira temporada, teve outro episódio que parecia com coisa de quadrinhos. Acho que não era o Watchmen. Foi uma coisa antes disso. E aí perguntaram pro Tim Kring se ele tinha se inspirado, né? Aí ele falou que não. Na verdade, ele nem lia muito. Ah! Né? Não só quadrinhos, mas como livros em geral. Né? Ele não lia muito em geral. Em geral. Ele mal era alfabetizado, né? Não lia muito, mas teve a pachorra de, na terceira temporada, no segundo episódio, recitar o poema, que é o Second Coming, que é de um poeta irlandês, que o Fera, numa história em quadrinho, que é old school aí de história em quadrinho, vai lembrar. Ele recitou, cara. Ele tava falando, não sei se com o anjo, alguma coisa, ele começa a recitar esse poema. E aí botaram na boca do Morrinda. Caraca, ver, né, cara? O cara vai falar que não lê muito, não. Morrinda tinha que estar na novela das oito, brother. É, ele podia ser tipo Albieri, assim, né? Albieri. Essa novela das oito aí das Índias tá igualzinho o clone, né? Igual, igual. As famílias falam pros filhos se casarem, aí a mulher acaba casando grávida do outro. Só faltou o Albieri. Bota aí o Morrinda no lugar do Albieri e fechou. Bota o Eric Johnson de blogueiro. Perfeito. Comic book that predicts the future. What will they think of next? Todo mundo sumiu na série. A Molly sumiu, aquele garotinho, filho da Nick, sumiu. O Michael foi fazer papel de geninho em outra série. Eu acho que a gente tem que pegar e seguir cronologicamente Sim. a série. Sim, vamos lá pra segunda temporada, isso, né? Aí o que eles fazem? Tiram os poderes do Siler. Mas isso, né? Tell me something new. Agora virou a moda da porra da série. É, exato. Põe do caralho. É, faz o pono. Esse que é o problema, cara. Quando eles desenvolvem um personagem assim, com tanto poder, eles chegam a um momento que não tem mais o que fazer com ele. Cara, é tão poderoso que whatever, não tem graça. A série tava chegando num nível de quase Dragon Ball. A primeira temporada foi legal porque ela era uma grande promessa. Tinha ideias legais. Como é que eles vão se relacionar e aonde é que isso vai dar. Só que essa promessa acabou na segunda temporada, não foi pra lugar nenhum, tinha, né? Tinha aqueles negócios, né, de aquele símbolo lá que... Sim, sim. Que tu, ou é um mistério, aparece em todos os lugares, é meio lost. Depois o cara, não, eu só tô fazendo isso porque é pra parecer legal, mas eu não faço ideia do que é isso. É, não faz o menor sentido. Todo mundo tinha isso tatuado no corpo. É, cara. Aí exatamente. O cara, ele viu que fez merda e tentou refazer na segunda temporada. É isso. Mas vocês não sabem da maior. Essa semana eu postei no Twitter, né, que eu tinha assistido o primeiro episódio do quarto volume. Aí eu comentei, né, ah, será que a série agora bota pros trilhos? E uma menina escreveu pra mim: ah, é bom que volte mesmo, porque eu fiz uma tatuagem da Alice no menino. Caralho, que filha da puta. Esse é o risco, cara. Tá vendo? Esse é o risco. Exato. Da tatuagem. Não pode fazer assim, cara. O Maurício Saldanha tatuou Lost no braço e eu falei: olha que tu não viu o final dessa porra ainda. Exatamente, cara. Você é maluco, cara. É que nem tatuar nome de namorado, cara. É, cara. Muito bom. Alguém lembra quais eram os personagens que mostraram ter a Alex tatuada? Ah, whatever, né, cara? Essa parada apareceu em tantos lugares. Pareceu ser um mistério tão promissor, né, cara? É porra nenhuma. Apareceu na piscina, apareceu não sei aonde. Aí depois apareceu na espada. Depois não fez sentido nenhum. É, era acabou. Só um candi. Candi, era um candi de... mutante. Qualquer porra. Comic book that predicts the future. What will they think of next? Inclusive, esse negócio de aparecer na espada foram as coisas que pareciam que iam ser maneiras na segunda temporada, que foram uma merda foda. Nossa! O Hiro no passado. Cara, então, foi a pior parte da temporada. Olha o que eles fizeram. Tiraram o poder do Siler, botaram o Peter Petrelli num container na Irlanda. Sem cara. Memória. Sem memória. Que é uma espécie de retirada de poder, né? Exato. Uma coisa. E tacaram o Hiro no passado também, sem poder fazer nada, né? Ou seja, todos os mega poderosos que prometiam, né? Eles, pra continuar a história contando qualquer coisa, cortaram, podaram os caras. É, porque esses caras podiam destruir a Terra um milhão de vezes. Exato, né? Dragon Ball Z. Exatamente. Que é o que decepcionou todo mundo no final da primeira, porque aquela porradaria lá no final, mega poderosos não fizeram nada. É o que eu já falei, cara. O Siler provou por A mais B que é um merda. Um merda. Só tem o poderzinho de comer cérebro, não faz mais nada, pega poder a dar com pau, Peter Petrelli é outro, e são dois merdas. O problema é que o Siler tem que tatuar os poderes que ele tem. Ele tem que ter uma lista, cara. Ele esquece. Ele tinha que comprar um iPhone, um iPod Touch. É que aí ele com o dedo rapidinho acha os poderes que ele tem. Exato. Ele andava com a ficha dele no iPhone. Exato. Poderes agressivos, defensivos. Exatamente. Uma coisa é o personagem esquecer o poder, sabe? Sei lá, se você tem 50 poderes diferentes, você até pode esquecer que você tem, sei lá, super audição, entendeu? Mas outra coisa... ele pegou o da mulher que tinha uma super memória, cara! Desculpa, cola, meu irmão! Pois é mesmo. A garçonete, né? Exato. Puta merda. Nem isso cola, cara. Comic book that predicts the future. What will they think of next? Tudo bem, eu sou o Eminem, brother. Eu ia fazer a mesma coisa. O Eminem? Que porra é essa, cara? Explica isso. Ele não vai pro Japão feudal e encontra lá o Eminem? Puta, eu odeio esse cara, o cara do Alias, cara, é muito ruim. Cara, eu até falei, pô, personagem legal, imortal, mas também nada, né? Não, porra nenhuma. Nada acrescenta nada. Não serviu pra nada. Cara, a segunda temporada foi a maior... Foi. Ever da TV, cara. Porque os caras conseguiram, sei lá, ter 7, 12, não sei quantos episódios teve a segunda temporada. 11. E não aconteceu nada. Todo episódio aparecia aquele filha da puta daquele japonês falando Yata no passado. A porra do Siler escapou da mulher metamorfa lá. Durante esses 11 episódios, ficaram lá naquela road trip. Exato. Do inferno. Enquanto tava o Hiro, Yata, Yata lá no passado. A mulher tava lá. O Siler tava no México. Alejandro, ajuda-me. Era só isso, cara. Era só isso. E o Peter, Petrelli brigando com as gangues irlandesas. Exato, cara. Uma loucura, sem sentido. Sem lugar pra ir, né? Sem nada. Aí arranjou uma namoradinha esquisitinha. Esqueceu ela do futuro. Esqueceu. Tipo, esqueceu a mulher do futuro e depois mudou o futuro. Isso quer dizer que ela... Apagou a mulher. Cara, sem sacanagem, eu não consigo lembrar de mais nada da segunda temporada. Olha só, a segunda temporada tinha um negócio do vírus, que ia matar todo mundo. Ah, lembra? É um vírus legado. Mutante, né? Vírus legado. Exatamente. Exatamente. Só o sangue do Wolverine pode curar, né? Esse cara nunca leu realmente X-Men na vida. Ele pegou aquele manual dos X-Men, ele leu as sinopses. Exato. Das sagas. Pegou tudo, fez a salada e jogou em Heroes. Pois é. E aí o haitiano, que é um cara foda, que também tem poder foda. É, foda. E aí, em vez de eles usarem esse cara foda pra anular o poder dos outros caras fodas, eles não, vamos esquecer o haitiano. Exato, não é. Na verdade, o cara mais poderoso acaba sendo ele, porque ele anula o poder de todo mundo. Independente não, de ele vai levar um tiro e morrer de qualquer forma. É verdade. Teve também aquele namoradinho da Claire, que não servia pra nada. Nossa, cara. Eu tinha apagado isso da minha mente. Tá vendo? Lembrou. Porque o cara aparece em três episódios, não é isso? Não, aparece em todos. Todos. Sempre. Todo episódio ele aparece e levanta a Claire e faz volta. É aquele voo Chapolin, né? Ai, efeitos, cara, especiais. Credo, cara. Espetacular. Aerolitos. Caraca. Teve a Ellie, a Kirsten Bell. É elétrica. A coisa boa da série, na verdade, foi ela aparecendo. A Kirsten Bell, ok, é ótima, mas a personagem dela também era meio chatinha, né? Ai, vivia aqui, trancada. É o Hiro de saia. Só vivia falando a mesma coisa sempre. A filha do Midas, né? É, exato. O cara que explica toda a fortuna, whatever, da organização Mutantes ali. Da Primatech, que vende papéis. Exato. Eles podiam fazer uma amálgama, né? Em vez de ser Primatech, podia ser Dunder Mifflin. Ia ser espetacular. Michael Scott, né? O problema deles, viagem no tempo, são intermináveis, velho. Não, pois é, o negócio da viagem no tempo é um problemão, né, cara? Porque... Tudo que foi feito pode ser alterado. Sabe qual é o problema? É você dar um poder, não é só um poder ilimitado. Você pode dar um poder foda pra um cara, mas você tem que dar uma limitação. É, exatamente. Viagem no tempo, ele começa a sangrar miolo, sei lá, sabe? Que nem no efeito borboleta. Aham. Uhum. Não, o cara viaja no tempo a todo que é direito, sabe? Aí é um problema pro roteirista, né? Como é que ele vai fazer? Que nem quando você chegava no décimo nível de mago no AD&D, tinha aquela magia chamada Wish. Não era o décimo nível, seu maluco. Vigésimo? Décimo de magia. É em cima, é epic level. Pelo livro em si mesmo, o Wish não é tão poderoso assim. Não, eu sei, mas aí quando o mestre ia dar essa porra, chegava e botava, vai, toda vez que você fizer isso, você envelhece 10 anos. Exato. Ligado? Com certeza. Não existia fraqueza, ninguém era tinha algum problema. Não, o Peter Parker é super poderoso e o único problema é que ele é chato pra caralho. E uma coisa, cara, o Hiro, que era tão engraçadinho na primeira temporada, começou a dar um pé no saco, ficou insuportável. Né, ficou insuportável. Isso é normal. É que nem uma criança muito inteligente, assim, de 4 anos, tipo aquela do SBT. Você vê ela, é engraçadinha. Você passa um dia, ela já começa a se tornar inconveniente. Imagina ser pai daquela criança, velho. Ai, ai. Não, eu gosto de Maísa até hoje. É hoje. Tu mora com ela? Pariu. Eu não enjoei dela, mas eu enjoei do Hiro. Mas sabe qual é o problema do Hiro? É que ele, legal, um herói nerd, hahaha, o cara descobriu os próprios poderes. E aí a gente viu o Hiro do futuro, que era um cara motherfucker. Exato. Então a gente ficava, que momento que ele vai virar motherfucker? Cadê o processo de transformação? E ele cada vez ficando mais insuportável, mais chato, mais debiloide. Ele cada vez vai se afastando mais daquele Hiro do futuro que ele está esperando. Exato. Porque, na verdade, aquele Hiro do futuro, por tudo que eles mostram, não existe mais. Nenhum futuro que foi mostrado até agora na série existe mais. Ele já foi substituído. Então eles são... O tempo inteiro que eles viajam no tempo e criam essa história de futuro, eles já mudaram a história completamente de novo. Mostramos o futuro, olha o que vai acontecer. Mas espera aí, daqui a 2 episódios isso não existe mais. O cara do Void deve estar maluco com essa porra do... Viajando no tempo. Ele tá trabalhando pra caralho, né, cara? Ele e o Wally. Cara, parece pele de p, velho. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Uma porrada de pessoas tem o poder de ver o futuro, pintar o futuro, escrever o futuro, puta, sonhar com o futuro. O pior é que cada um vê um futuro diferente. Isso que é engraçado. Cada um vê o futuro como quer, né? É. Eu gosto de saber qual que tá valendo. Tá agora. Aí a mensagem de Heroes, a grande mensagem da série. Deus quer o futuro. O futuro a Deus pertence, é isso. Agora, a da Angela Petrelli sonhar com o futuro. Ah, sabia que ele ia falar. É o JP, liga pra ele, pelo amor de Deus. Eles deram a entender que quem viu o futuro era o Charles Duvall, aquele carinha que o Peter cuidava, né? Uhum. É aí tanto que tá. Que... Em nenhum momento se mostrou o poder desse cara. É, então, mas ele falou pro Peter. Só que ele vê o futuro quando acorda e ela quando tá dormindo. Eu tinha que comentar pro Peter que ele via que o Peter ia salvar o mundo. Ah, mas ele devia falar isso porque achava o garoto um bosta do caralho. Eu, não, você vai salvar o mundo um dia, você vai ser alguma coisa. Pra dar um incentivo. Comic book that predicts the future. What will they think of next? O que a gente tá esquecendo de outro episódio da segunda temporada, que ele tenta meio que arrumar a cagada do final da primeira. Eles tentam recontar o que aconteceu. Esse episódio foi um flashback, foi tipo o que aconteceu depois da explosão, né? Que eles... como é que o Peter e o Nathan sobrevivem? Cara, não tem pé nem cabeça, né? Tipo... Eles conseguiram piorar, cara, aquele final. Porque aí eles contaram, né, que o Nathan saiu voando com o Peter, né? O Peter tava prestes a explodir. É. E segundo eles falavam desde o primeiro episódio, era uma explosão que ia acabar com Nova York, né? Exato. E só que o Nathan sai voando com ele nos braços, na moral, né? Ah, lógico. Isso porque o Peter também podia ter voado a qualquer momento, né? É, mas ele é um babaca. Não, ele não podia ter voado porque ele tava perdendo o controle. Babaca. Não, isso porque ele passou sei lá quanto tempo treinando pra aprimorar os poderes dele com aquele cara que ficava invisível. Ah, é. Não, e a tal da explosão que ia destruir Nova York, ela tipo só faz umas queimaduras no Nathan. Que tava a metros do Peter. Isso que era uma explosão atômica, né? Uhum. O Peter chega lá em cima, tipo, respira fundo, fala, não, beleza, tô bem, tô legal, vou pra casa. Tô legal. Aí ele pega o Nathan e leva pro hospital, cara. Exatamente. Isso é que não saber terminar uma história. A história acabou, cara. Tinha que ter acabado. Ou então tinha que ter tido uma consequência gravíssima. Tinha que ter morrido os dois. Ah, cara, seria ótimo morrer os dois. Mas não, tem que continuar com os caras. Os principais erros de roteiro. Um a gente já falou, poder ilimitado. Siler, Peter, os dois Adam e a Claire que não morrem nunca. Uhum. Vilões que nunca morrem, cara. Cara, por que não matou o Siler na primeira temporada e partiu pro novo vilão? É, cara, isso... Beleza, o Siler é um bom vilão, foi legal, o cara tem monocelha e tal. Tem monocelha. Meu monocelho, tô maluco. Tá. Pra mim é, mano. Eu só vejo uma faixa ali. Mas mata o cara. Não adianta ficar com o cara. Vai, sabe? A vida não é assim. As pessoas morrem, né, cara? Leia Cornwell. É, 24 horas. Porra, cara. Cria um vilão melhor, né? 24 horas. Mesmo, tá foda. E mesmo... E mesmo em revista em quadrinho, cara, em história em quadrinho, os vilões morrem, voltam, mas demora um tempo pra voltar, né? Ah, pois é. Eles não voltam logo depois. É, dá tempo de você esquecer ele, porra. É, então, Heroes adquiriu uma essência de novela, né? É, tem exatamente, cara, virou personagem. Dallas. Outra aí que parada... você vê como a Record viu isso. Ó, isso aí vai virar novela, vamos fazer a nossa. É, exato. Vamos fazer Salvem os Bebês, Salvem o Mundo. Que sensacional. Cara, comic book that predicts the future. What will they think of next? A gente tá esquecendo do pai do Parkman. Pai do Parkman. Ai, cara, esses pais, putz grila. É, porque formou... Pai do Parkman, pai da Ellie, pai é a legião dos pais, né? É, a segunda temporada foi a apresentação do pai de todo mundo, né? Era os Minutemen. Era os Minutemen, exatamente. A segunda temporada teve uma coisa, que ela foi planejada pra 24 episódios, né, por causa da greve foram 11. E tipo, graças isso, a Deus. Né? Mas por causa disso, várias coisas foram alteradas. Deus seja louvado, cara, porque senão ia ser foda. Porque a terceira temporada, né, o terceiro volume ia se chamar Êxodo, e o quarto ia ser o Vilões. Aí eles fizeram um emaranhado do episódio na segunda temporada pra cancelar o Êxodo, que seria a terceira, pra jogar direto Vilões na terceira. Então isso também pode ter prejudicado e muito a série. E pra você ver que o próprio, essa própria fórmula de fazer o negócio em arcos, seguindo histórias de quadrinhos mensais, segue o mesmo destino, que as histórias de quadrinhos mensais contam e recontam a mesma coisa e não acontece nada, não muda nada no final, né? Vai se fuder. Vai acontecer. A quarta temporada é a última de Heroes, eu tenho certeza. Vai ser cancelado. Vai ser Heroes e 4400, os dois com quatro temporadas. Por falar nisso... Ah, não, mas 4400 é muito melhor que Heroes. Sim, sim. Lá vai. O Jovem Nerd debochou de mim. Ah. Heroes é o quê, cara? É uma cópia deslavada de 4400, cara. Pessoas que vêm do futuro pra dar poderes pros seres humanos. Caraca, cara. É, isso ainda não tá definido no Heroes. Que os não caras... tá ainda, mas quando o cara assistir 4400, cara... Comic book that predicts the future. What will they think of next? No final da primeira temporada, não sei se vocês lembram, mas a Molly, ela fala que tem o Boogeyman, que é um cara que ainda é pior que o Siler, né? É. Teoricamente seria o grande vilão, seria o grande vilão da segunda temporada, né? É o pai do Parkman, mano. Ridículo! É um merda, mais um merda. Tem o Boogeyman, o olho de Sauron sinistro. É. Né? Exato. Chega lá, um carecão escroto. Carecão escroto. É, mas o cara careca em Heroes fudeu, cara. É derrota completa, cara. Você tem, ó, o pai do Parkman, que era um personagem que eu gostava, mas eu tô pegando raiva do Parkman. Do Parkman. É um merda. Pai da El, outro bosta. O carequinha lá do... Terceira temporada tem o cara das marionetes, um merdel do cara. Também é careca. Também. É verdade. É o padrão que anda se seguindo aí. Só o haitiano que se salva. Tem que ser careca e negro pra ser foda. Na primeira temporada, da primeira pra segunda, o único personagem que morreu foi o Kit Pryde lá. Ah, o Lince Negro. Caraca. Verdade, verdade. Que também é careca e negro. E pior que a morte dele foi muito imbecil, cara. Ele morreu com uma facada. Pra fechar a segunda temporada também, que é podre. O Hiro chega e ao invés de esquartejar o Eminem lá e enterrar cada pedaço dele num lugar, não, enterra ele num caixão. O cara que viveu 400 anos, ele não vai descobrir um jeito de sair de um caixão? É, não, se ele não treinou com o Pai Mei. Ah, eles botaram o Sr. Sulu, né? Ó, oh, maneiro, o Sr. Sulu é o pai do coisa. Aí, porra, foi bom. Vamos botar outro do Star Trek. Com certeza o Shatner falou, nem fudeu. Aí botaram a Uhura lá, né? Botaram a Uhura, que verdade. Ficou pagando de mamadel e não fez nada também. O Shatner falou assim, não quero ir pro Heroes. O Boston tá legal. Caraca! Trabalhou e não tá vendo. Terceira temporada, volume 3. Esmerdalhou que já vinha ruim de vez. Quando eles começaram a terceira temporada, né, os produtores, todo mundo falou, olha, vocês que nunca viram Heroes, não precisa se preocupar, esqueçam tudo, não precisa ver antes. A terceira temporada é como se começasse tudo de novo. Não, já tinha rolado o negócio do cara pedir desculpa porque fez uma merda na segunda e que ia fazer melhor na terceira, e agora já pediu desculpa de novo. Aí o que acontece? Começa lá com aquele discurso do Mohinder, né? Um bebê nasce para a inocência. Cara. É porque a ideia deles era falar, né, definir o que faz você um herói, o que faz você um vilão, vamos inverter os papéis, era basicamente isso, né? O Siler, que era evil, vai ficar bonzinho, né, e os bonzinhos podem ser maus, etc. Pra mim, só provou uma coisa, o Siler é bipolar do caralho. É bipolar, cara, ele não sabe o que quer. E ele carente e foda. Se alguém dá atenção, ele fica bonzinho. Fica, maluco. Aí se o cara que dá atenção é evil, ele fica evil. A culpa é da mãe dele, malandro. A mãe dele que deixou ele maluco. Qual mãe? A mãe normal? Tem a mãe normal e a mãe do Mind Games, né? Que é a Angela Petrelli. Quando ele encontra com o pai... Uhum. Que pai? Mas qual pai? Tem dois também. O pai verdadeiro dele. Quem é o pai verdadeiro? O relojoeiro. E aí o relojoeiro manda ele ir procurar o pai dele, que é um taxidermista. Eu fiquei esperando o Norman Bates aparecer, mas não. É a armadilha. Mas antes disso, ainda tinha outro pai dele. Né? É, que é o pai do Peter e do Nathan. Ai, cara, essa historinha de eu sou seu pai, cara, eu sou sua mãe, eu não sou mentirinha. Eles combinaram isso quando, né, cara? É. Não, e o pior é que parece que eles não leem as histórias. Durante a primeira temporada, naquelas historinhas que tem um site, eles contaram que a companhia ela tinha sido fundada pelo Lindemann e pelo pai do Peter, né? Uhum. E era um esquema assim, que o Lindemann era o cara que tinha poderes e o pai do Peter era o cara humano que mantinha a visão humana do negócio, né? E aí os caras depois desencanaram daquilo, falaram, não, tinha poderes sim, o cara era foda, era o mais poderoso de todos, uhum. E beleza. Né? É legal quando aparece pela primeira vez o pai do Peter. Caraca, lá, cara. O cara coma. É tão evil. O cara é tão maligno, tão ruim, que a cama dele de hospital é evil. É uma cama de madeira escura, gigante. Não é uma caminha de ferro com um botãozinho pra levantar, não. Não. É uma cama ruim mesmo, cara. Negócio. Você viu aquele filme A Casa Maldita, que tinha a Catherine Zeta-Jones, aquela cama com rostos de crianças, tipo... Caraca, pode escrever. Crescia em cima da pessoa, então vilão tem essas camas. Era Sr. Burns o negócio. Cara. Era, cara. Então ele apareceu pra matar o Eminem, que foi ótimo, né? Sim. Assim, o Eminem era imortal, e aí o cara pegou o poder e pronto. Isso. E isso serviu pra ele contrariar isso mesmo no final da temporada, tudo bem. Como é? Porque no final não tem um eclipse e todo mundo perde o poder? É. Se ele perdeu o poder que ele pegou do Eminem, ele tinha que ter caído no chão catatônico lá. Porque a mulher envenenou ele e ele ficou... Olha só. Ficou Dom Lázaro, Venturini. Melão, melão. Mas aí o eclipse aconteceu e ele ficou ótimo. Entrou na sala reclamando. Vamos logo, eu quero meu poder de volta. Cara, e pior que foi um eclipse que aconteceu no mundo inteiro, né? Isso que é engraçado. Isso é a minha parada mais legal. Eu queria ver um eclipse desse, tipo, aconteceu ao mesmo tempo no mundo todo. Muito bom, muito bom. No primeiro episódio da primeira temporada também é a mesma coisa, né? Que mostra o Hiro no Japão, vem do eclipse. Porra, eclipse nos Estados Unidos e ao mesmo tempo no Japão? Comic book that predicts the future. What will they think of next? O pai do Peter passou a ser um vilão e ele era dono de uma outra companhia evil. Isso. Companhia de biomecânica, essas porra, é tudo evil, cara. Os caras não trabalham pro bem da humanidade. É que nem o Google. Então o pai do Peter chega escrotizando geral com a sua companhia evil, que era... Tem todos os poderes do mundo, porque ele tem todos os poderes. Ele faz tudo. Ele viaja no tempo, ele se teletransporta, ele entra na mente dos outros, ele entra no futuro, ele controla a mente dos outros. Dado momento, ele pegou os poderes do Peter, né? Então ele pegou um saco cheio de poder. Verdade. E é legal porque ele tem uma companhia evil e ele tem três capangas. Mas ele fez uma coisa boa, cara. O quê? Tirou a Maia da série. Não, na verdade, quem tirou foi o Morrinder, né? Que encheu ela de p***. Fez o casulo cocô lá pra ela. Já tem isso, Morrinder. Meu Deus. Cara, o pai do Peter tirou os poderes dela. É verdade. Não, mas ele tirou os poderes, mas ela podia ter continuado na série se ela quisesse ficar com o Morrinder. Mas o Morrinder foi visitar ela lá, cara. Ela ainda vai voltar, essa desgraçada. No finalzinho, ele ficou. O eclipse veio, os poderes sumiram, ele ficou só nojento, não ficou asqueroso. Ele já tinha aquela cara suada dele, né? Cara, é que ele vivia suado e tinha aquela barba por fazer, ele tinha cara de sujo. É foda. Vai ficando pior com o passar do tempo, depois ele fica todo nojento, né? Exato. Aí foi lá tocar a campainha dela, e quando ele tocou a campainha, ai meu Deus, minha mão voltou a ser escamosa, e foi embora. É, o negócio é que ele já tá curado, ele tomou lá a injeção da... Promicina. É, da promicina. Não, e agora ele tá com os poderes e sem as escamas. Olha que bagunça. Essa parada do Morrinder também é muito chupinhado do filme A Mosca, né? Caralho, cara. A minha torcida foda, a terceira temporada inteira que em algum momento... E a Dina Davis entrasse e explodisse a cabeça dele, cara. Que pariu, que porra chupada da mosca, cara. Não entendi esse negócio da mosca. Pra que isso, né? Ele ficando mosca. Eles perguntaram pro Tim Kring também se ele tava se inspirando na mosca, cara. Ah. Aí ele falou que nunca viu o filme. Ah, cara, esse cara é demais, cara. O cara não lê, o cara não vê filme. Ele deve se sentir altamente encurralado, né? Se alguém chega pra ele perguntar assim, ô, Tim Kring, você viu a mosca? Aí ele deve ficar apavorado, cara, descobrindo o meu segredo. Aí ele, em vez de falar, ah, não, tô fazendo uma referência, fazer aquele Tarantino, ele, não, nunca vi a mosca. Nunca vi, coincidência. Que pariu. Comic book that predicts the future. What will they think of next? Falando desses caras de fogo, esses assaltantes, essas coisas, cada um tem um poder diferente, né? Uma habilidade. Mas todos têm um único poder de ser invisíveis a pessoas comuns. Porque ninguém vê que o cara tá jogando flama azul pra tu controlado. Não sai uma nota no jornal, uma nota no porra do noticiário, caldo de TV. YouTube, Twitter, nada? Não sai no YouTube, não sai nada. Ninguém vê o cara voando e entrando em Mach 5. Ninguém vê. Só eles veem. Teve porque... um assalto a banco, que eles torraram uma porrada de gente dentro do banco, né? Depois chamaram o Man in Black pra pagar a memória de todo mundo. É uma falta de estrutura de roteiro, que não tem como medir as consequências das paradas. Fora o cara que fazia buraco negro, né? Você não vê uma chaminha azul, até vai, cara. Mas eu vi um buraco negro. Né? Não, e os caras voando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Cadê a segurança nacional? E a Bu falou aí do cara do buraco negro, que abriu outro o buraco personagem negro. Sem propósito nenhum. É, era só um personagem de passagem, é, né? É só pra Claire ver que o pai dela é evil também. Podia ser pior, hein? Podia ser pior. Já pensou se o Clóvis Bornai abrindo o buraco negro? Tá demais, cara. Comic book that predicts the future. What will they think of next? O Bennett tá com um parceiro com o Siler, né? Que o Siler... Caraca, isso foi de amargar tudo, né, cara? Não, ele volta pra companhia agora trabalhando pra Angela Petrelli, que passa a ser a líder da companhia. Exato. E aquela companhia é uma zorra também, né, cara? Que é o nível 5, os outros 4 níveis não existem. Não, é. É maneiro chamar de nível 5. Não, não, só tem gente do nível 5. Nível 4 tem perna longa pra torcer, não. Não, se aqueles caras são os vilões, os caras mais poderosos do nível 5, os caras do nível fazem o quê? Não. Ah, eu construo balões de gás, hélio. Aquela prisão do nível 5, ela não detém ninguém, né, cara? Não. Porque o Siler sai e entra como quer, e o Peter Petroi também. Até o Bennett foge daquela porra. É lógico, cara. Então, aí eles estavam juntos parceiros, né? É. Demais isso. Aí... Não, e aí é maneiro porque o Siler, ele tava a carência dele, a mulher falou que era a mãe dele. Pô, se ela é minha mãe, então eu sou uma pessoa boa, então agora você é bom. E aí ele ficou, né, no maior papinho pro Bennett, né? Pô, você vai ver que eu não vou te decepcionar. Puta, né? Que pariu. Puta merda. Ô, Tucano, o Siler cairia fácil o negócio de marketing de rede, né? Porra, cara. Tem também a história que a gente descobre que ele foi manipulado pela Ellie. Pela Elle. E, na verdade, ele acabou só virando vilão por causa dela. Nossa, essa foi a pior parte, cara. Demais. Que era o cara vendo que tava tudo indo pro caralho, tava tudo esmerdalhado, resolveu fazer um flashback, whatever, foda, pra mostrar que o Siler, na verdade, não era pra ser ruim. E pro no final da temporada falou, não, na verdade, ele era ruim mesmo. Só isso. Só pra lembrar daquela parada que ele esquece os poderes, né? O Bennett chega pro cara do buraco negro e fala assim no ouvidinho dele, né? Você, se você matar o Siler, aquele cara ali, tu tá livre, vai embora e tal. E o Siler fica com aquela carinha que ele tá meio longe do lado do carro, né? Vendo os caras conversar, ele faz aquela cara de... Será que eles estão conversando? E a porra da super audição, cacete! Olha o iPhone! Cadê o iPhone pra ele lembrar os poderes? Ah, cara, é muito ruim. Comic book that predicts the future. What will they think of next? Teve aquele carinha que também pintava o futuro, mais um. Ah, mas isso tem escola. Tem a Sorbonne de pintar o futuro. Porque ele agora ensinou o Parkman. O Parkman agora é o profeta que pinta o futuro. Tá fazendo os quadrinhos. Ao mesmo tempo, o Hiro pintou o futuro. Parkman não. Parkman tá pintando. Parkman não. Tá maluco. Que Hiro. É porque eles viram o episódio 1 da volume 4, deve ser. Puta que me pariu, cara. Só piora. Apareceu a corredora também, a velocista. Pintando o futuro? Ainda não. Mais uma vez, tiraram o poder do Peter, né? Ai, por que cara. Não? Né? Por que não? É o... Tira o poder e mata ele. Mata, né? Logo. Ah, ele não vai matar e não mata. O vai matar e o Siler salva ele. Pois é. E aí teve outro fenômeno que aconteceu com o Hiro, que ele ficou um ano mais novo mentalmente. Ficou de 11 pra 10 anos. Ah, cara, o Hiro, ele tá... É assim, ele ficou com a idade mental de 10 anos e não mudou nada. É o poder do pai do Peter. Não, e essa terceira temporada teve coisas inacreditáveis, cara. Agora tem um volume perdido da, sei lá, Hero Tales. Não sei qual é o nome daquela história de ridículo. Da historinha do Isaac, né? Isso, das histórias que o Isaac Mendes escrevia. Tá aqui, aí eles vão na Comic Shop encontrar o Seth Meyers lá, no filme Dr. Evil. Seth Green. Seth Green, isso. E aí acham uma revista e depois o cara fala da historinha, do tomo perdido da historinha. Uh-huh. E eles vão... Cara, isso abriu o precedente pra eles fazerem o que eles quiserem. Exato. Porque o cara agora vai andar de lupinha procurando coisa nas páginas, easter egg na história em quadrinhos. Que aí ele olhou lá e viu que ele e a Claire estavam pintados escondidinhos na... Ai, cara, pelo amor de Deus. Esse negócio de pintura do futuro já foi, cara. Let it go, cara. Cara, isso foi uma ideia maneira na primeira temporada. Ok, sim. Parabéns. Muito bom, deixa pra lá. Beleza, o cara é um pintor, um artista. Ele vê o futuro e o modo que ele tem pra conciliar isso é pintando. Agora, cara, todo mundo que vê o futuro pinta. Pinta que nem o Tim Sale do Batman, que é o cara que faz. Todo mundo tem o traço dele, cara. E não é só isso. O cara, o Isaac Mendes, era maneiro porque ele pintava o futuro, mas ele só conseguia pintar drogado, cara. Então existia todo um dilema aí do cara se drogar ou não. Exato, exato. E aí, whatever, agora só simplesmente pinta o futuro e foda-se. Ah, eu entendi o que o caso tá falando, assim. É que, na verdade, o poder dele era ver o futuro. E ele passava isso, como ele era artista, ele pintava. Exato. Só que agora isso. Não. Todo mundo que vê o futuro, pinta. O poder não é ver o futuro. O poder é pintar o futuro. Quer dizer, aquele Universal Studios lá da África ficava pintando na pedra traços de quadrinhos. Cara, o africano tinha um poder mais específico ainda, que era ver o futuro do Parkman. Ah, é? Lembra? O cara ali na África tava, devia estar em Las Vegas, cara. Se o cara andasse 30 metros, ele parava... No Bellagio. Porra, cara. Essa série é tão ruim que até o Wikipedia deles, a Heroes Wiki, é ruim, brother. Digita qualquer nome personagem, na verdade ele é traduzido com algum tradutor online automaticamente. Não tem um desgraçado pra fazer a tradução, a interpretação, tá ligado? Uh-huh. Fica uns trechos fodas. Mohinder Suresh é um professor de genética e do filho de Suresh Chandra. Quando tiver conhecimento de seu assassinato do pai, ele será determinado a encontrar o assassino e desvendar os mistérios do seu pai da investigação. O professor universitário Mohinder Suresh está falando de sua classe. Depois de Nirand, traz-lhe notícia da morte de seu pai em Nova York. Muito bom. Muito bom. Isso me lembra a história da carta que a portuguesa recebeu do fornecedor indiano. Ah, verdade. Essa foi muito boa. Ele escreveu indiano. passou pro tradutor em inglês e depois passou pro tradutor em português, cara. É inacreditável. Caraca. O final é: sinta-se gratuito para estar no Tóquio. Ah! E o Pito Keep in Touch, cara. E o Pito Keep in Touch, é isso mesmo. Sinta-se gratuito de estar no Tóquio. Comic book that predicts the future. What will they think of next? Mais uma vez, repetiram o mesmo motivo das outras temporadas, que é: no futuro vai acontecer uma merda e temos que impedir. Quando o Nathan leva o tiro lá, e ele vai revelar pro mundo que existem... Ele vai revelar pro mundo que existem caras com poderes, aí o irmão volta no tempo pra matar ele, pra impedir que ele faça isso. Meu, custava voltar 5 minutos antes e falar: peraí, Nathan, tipo... Faz isso não, cara, faz isso não. É foda, né? Pra tentar, pra você ver como o Peter continua sendo o maior independente do tempo em que ele esteja, Claire vai atrás dele. A Claire mata ele. Essa Claire é outra punha do cara. Com a temporada inteira falando: ai meu Deus, eu não consigo me machucar nem sentir dor. Porra, vai viver a vida, vai dar o c, né, cara? Porra, cara. Sabe o que acontece com as pessoas? É que elas se preocupam demais. Com poder ou sem poder, você, certas coisas você não consegue fazer. Uhum. Por exemplo, eu, quando era adolescente, criança, eu tinha um cagaço foda da guerra atômica, do holocausto nuclear, guerra fria, essa porra, todos nós vivemos isso. Uhum. Aí, um dado momento, eu falei assim: eu não posso fazer nada. Exato. Foda-se. Exato. Sou uma pessoa muito mais feliz hoje em dia por conta disso. Com certeza. Esses caras têm que ligar um foda-se, cara. O futuro vai ser uma merda. Vai, de qualquer maneira. Mas não se preocupa que não passa de 2012, cara. Comic book that predicts the future. What will they think of next? Uma palhaçada de uma fórmula que ia dar poder para todas as pessoas. 4400. Porra, totalmente. Vamos dizer que seja possível isso. Você tem uma fórmula que vai dar poder para todas as pessoas e isso vai gerar um caos. Aí você fala: porra, isso não pode cair nas mãos de ninguém. Queima. Exato. Não, eu vou trancar no cofre o meu escritório atrás do quadro. Porra. Caralho, meu irmão. E vou contar pro meu filho, que é um imbecil, e vou falar: olha, filho, não mexa, por favor. E aí, qual é a primeira coisa que o filho imbecil faz? Ele vai e mexe. Aí a única medida de segurança válida que eles tomam é rasgar a fórmula em dois? Ah, vai pro caralho, né, cara? Até a KFC usa coisa melhor que isso. Né? Comic book that predicts the future. What will they think of next? E aquela parte em que o Hiro vai pro passado e perde poder? É, ele vai pro passado onde tava a mãe, não era isso? Ah. Isso. Ele vai pro passado onde tava a mãe pra ganhar lá o toque do menino dourado. Puta merda, cara, que galhofa. E aí o pai dos Petrelli, o senhor Petrelli, aparece e toma o poder do Hiro. E toma o toque de ouro lá dele. O toque de ouro era o catalisador. Caraca, que bosta, o né, catalisador, cara? Ele era... Que porra específica. A mulher tinha um poder, o universo trabalha de uma maneira muito complicada, né, cara? Uma pessoa nasce com um catalisador de uma provável fórmula que alguém vai inventar no futuro. E aí o que acontece? O catalisador servia pra viabilizar a fórmula sem transformar as pessoas em Mohinder. Isso. O que é pior do que mosca. Eu acho que eu acho que, na verdade, a fórmula era a maior parada errada. Se ele fizesse aquilo em qualquer líquido, transformava na fórmula. É uma possibilidade enorme. Cara, bota o catalisador na Coca-Cola, tu fica super poderoso. A história: a mulher tinha morrido, a mãe do Hiro. Isso. E passou o catalisador pra Claire. Isso, na linha temporal 1. Sim. Presta atenção, porque essas coisas se ligam num erro de roteiro gigante lá no final. Exatamente. Isso torna a Claire especial e, por conta disso, o Siler, quando comeu lá os miolos dela, não a matou. Exatamente. Porque, exatamente, ele falou assim: você é especial, você tem algo diferente. Isso. E eu não vou matar você. Isso. Porque ela tira o catalisador. Ele viu isso. E não o Hiro pegou pra ele, sabe lá Deus por quê. Exato. Pra que eu vou querer essa bosta? Eu já tenho tanto poder que eu não lembro, né? Mais um pra lembrar. Quando o Hiro pegou o catalisador, em vez de ir pra Claire, foi pra ele, né? Isso. Automaticamente a Claire morre com o Siler. Porra, morreu, né? Morreu com o Siler, porque ele não vai ver nada especial nela e... Mesmo com o poder, eu não vejo porra nenhuma especial nela. Olha só, que porra de... Cara, o roteiro ruim e furado é uma merda. Quando o Ando volta no tempo, cara... O Hiro fica lá, perdido, sem poder, sem porra nenhuma no passado. Deviam ter deixado ele lá. Sim. Mas aí o Ando fica desesperado querendo salvar o Hiro. Sabe lá Deus por quê? Que o Hiro só mete ele em pico. Aí o que que acontece? Eles descobrem a fórmula e injetam no Ando. Injetam no Andos, né, cara? Aí a mulher vai correndo, porque ela é a solução pra tudo. Quando ela... Ah, fudeu. Ela sai correndo e resolve tudo. Pega um frasco de promicina na mão do Mohinder. E volta correndo e fala, olha, achei um pote de promicina. Vai encarar? Não, tipo, e você pode ganhar qualquer poder. Mas ele tinha tipo... a cabeça dele que ia viajar no tempo também, né? É, exatamente. Uhum. Aí ele toma aquela bosta e vira o bicho. Não, pior que o bicho. O poder dele é energizar o poder dos outros. Ele é uma pilha, né? O cara que bota a pilha. Exatamente, ele é uma bateria. E aí, cara, vem a maior historinha, a maior desculpa, a maior merda dessa série, que a garota, quando ele toca nela, ela fica tão rápida que volta no tempo. Em vez de ela ficar tão rápida e simplesmente desaparecer, se desintegrar como o Flash, né? Como... Exato. O Flash não pode fazer esse tipo de coisa naturalmente pelo poder dele, porque senão ele desaparece. Mas a porra do produtor não lê quadrinhos. Essa não lê, né, cara? Ele lê só sinopse. E aí eles explicam, cara, para dar mais furada. A teoria do Einstein, da relatividade, diz que se você for muito rápido, você viaja no tempo. A distorção total de conceitos científicos. Você correndo, você controla o passado pra qual você tá indo. Isso, cara. Aí, caralho, cara. Quer dizer, foi escrito faltando meia hora pra gravar, cara. Eles não sabiam mais o que fazer, meu irmão. Comic book that predicts the future. What will they think of next? Eles ficaram um episódio inteiro falando lá, it's coming, aí o cara desenhou lá o eclipse. Uhum. Ai, meu Deus, está vindo o eclipse, o Mohinder com aquele discurso, né? A lua, a terra, o misticismo, o dragão engolindo o sol, whatever. Aí, cara, ficou aquele cagaço de vai vir o eclipse, e aí vem o eclipse, a galera pede poder por meia hora e depois volta tudo normal. Não, não aconteceu nada. Eclipse foi uma parada muito foda, principalmente pelo fato de ter acontecido no mundo todo. Sim. Aconteceu no Haiti e, sabe? Caraca, tu me lembrou. No meio da série, pegam Peter Petrelli e o irmão lá, o Nathan, e eles vão combater guerrilheiros no Haiti. Cara, isso é uma loucura. Que é isso, fazer, cara? É você tá sem noção de nada. Caralho! Pariu. E aí isso desperta um sentimento de sei lá o que no Nathan Petrelli, que ele tem que dar poder pra todo mundo porque não podem ter guerrilheiros mais. Ah, é, ele ficou... É, porque ele herdou o evil do pai. No Exato. Momento que o pai morreu, ele... Tá... Transportou pra ele, né? E cara, o final foi sensacional. Ele falando com Barack Obama na limousine... Que quer criar uma genocha. Você viu que ele entregou uns documentos, né, pro Barack Obama? Ah, sim. E tinha lá as fichas de todo mundo que sumiu, né? É, exato. O Geninho, a Molly. E, cara, e que todo mundo no Heroes tem uma ficha com aquela fotinha maldita. Sim, a ficha tem em todos os lugares, né, cara? Com foto grande. Foto grande e sorrindo. E no meio das fichas tinha lá X-Men, genocha. Programa de extermínio. Exato. Exatamente. Que certamente o Tink Wink aí nunca leu. Comic book that predicts the future. What will they think of next? Ah, sim, o Siler mata o pai do Peter, né? Porque o Peter não pode matar. Quem matou foi o Peter. Não foi, não, foi o Siler. Ele matou a bala que ele já tinha tirado e depois botou a bala pra continuar o trajeto que tava fazendo. Não é o Siler que faz o dedo dele atirar? Não, para a bala girando na testa do outro. É, exato. E depois libera a bala. O pai do Peter não morreu porque o Haitiano tava perto? Tava. Não, tem um pedaço lá que fala que o Haitiano não conseguia segurar a gente com tanto poder. Ele fica se peidando. Exatamente. Ele tava gastando o poder dele pra segurar um, aí ele não conseguia segurar o outro. Ele tava lá, vamos, eu não consigo. Ele tava caído no chão já. Pelo amor de Deus, atira. Ok, né? Vamos fingir que nós acreditamos nisso, né, cara? É tipo o He-Man puxando a lua. Não consegue segurar muito tempo. Não, o mais legal é que eles apresentam isso depois de já ter botado o cara meio que anulando o poder dos caras mais poderosos na primeira temporada. Ah, não, cara. Whatever, sabe? É qualquer coisa no roteiro. Comic book that predicts the future. What will they think of next? Aquela história da Nick, cara. Que a Nick não era a Nick. Era a Tracy, que era a irmã gêmea da Nick. Então, é tão ruim que eu não lembro. Eles mataram a Nick. A Nick morreu porque vacilou. E aí eles, pra manter a mulher na série, olha aí o complexo de novela. Tem que manter. Então, ok, irmão gêmeo, né, cara? Por que não? E aí, quer dizer, a garota começou, eu sou a Nick, mas não sou, eu tenho o poder de congelar as coisas. A Tracy é o pássaro trovejante 3, né, cara? Vai morrendo, vai aparecendo o irmão, brother. E aí, quer dizer, ela começa totalmente alheia ao que tá acontecendo, totalmente novata, e no final ela já tá injetando soro do super soldado em fuzileiro, cara. Já tá comandando o laboratório Evil, cara. Uma porra é essa? É psi de ouro, meu amigo. Isso é o maior, poder. O que o Petrelli queria fazer, o pai dos Petrelli queria fazer era... Cara, o plano dele não ficou claro em momento algum, não ficou claro. Era meio que... Era dar poder pra todo mundo, não era isso? Não, mas qual o objetivo disso? Cara, é ruim que é transformar o mundo num caos. Só, sim. É, vou ganhar dinheiro com isso, sei lá. O que, que o Luthor queria construir um continente e vender imóveis? É. Mas aí é um plano definido. Tantas ideias melhores pra ganhar dinheiro no mundo. Ah, e tem outra também, né? Porque assim como metade dos personagens, o pai do Petrelli também sabia ver o futuro. Também podia ver o futuro. Também. Então, meu, o cara não viu que ia dar errado? Não, mas tinha o futuro que deu certo. Não vê as pessoas todas voando, tararéu? Esse que é o problema, que eles nunca sabem se eles estão vendo o futuro que vai ser realizado mesmo. Porque cada um vê um futuro diferente, tem o futuro do vírus, tem o futuro de todo mundo voa, tem o futuro de Nova York destruída. Qual é o futuro, afinal? Pra que serve esse poder de ver o futuro que só vê o futuro errado, cacete? Não serve pra nada esse poder. Ou então ninguém pode ver o futuro. Ou então todo mundo é maluco. Pronto de maluco. Pô, eu acho que essa é a melhor explicação da série. Como nenhuma outra pessoa vê ninguém usando poder, ninguém tá usando poder. Caraca, o Carlos matou. Quem vê ninguém usando poder, né? Não existe nada na mídia, todo mundo falando. Ninguém vê poder. Ninguém vê, não sai na imprensa, é isso. É um bando de maluco. Ele acha que tem poder. Caraca, no final da quarta temporada vai estar todo mundo no hospício babando, né? Estamos há algum tempo atualizando o blog de tecnologia do Iggy Shopping, que é a forma que eles tiveram para humanizar essa ferramenta de comparação de preços e busca. Exatamente. Do ano passado para esse ano só teve... André, eu perco meu foco aqui. Ah, é? Eu chambei. É, boa. I fucking kick your ass off!